Quarta-feira, 17 de abril de 2024. O delegado responsável pelo caso da mulher que levou um homem morto a um banco do Rio para tentar sacar um empréstimo de 17 mil reais, afirmou à CBN que Érica de Souza Vieira Nunes não demonstrou tristeza no depoimento. Fábio Luiz disse que ela estava preocupada apenas com o risco de ser presa, o que aconteceu. Érica de Souza deve responder por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver, que é tratar com desprezo e sem respeito os restos mortais de uma pessoa. Ela afirmou que era sobrinha e cuidadora do homem, que tinha morrido havia algumas horas. A polícia apura se a mulher de fato é parente dele. A causa da morte do idoso não foi divulgada até o momento. A defesa de Érica de Souza alega que o homem chegou vivo ao banco. O ministro José Múcio afirmou que a defesa de um país não pode ser improvisada. Responsável pela missão, a pasta que ele comanda teve um corte orçamentário de 280 milhões de reais. Múcio disse que, considerando o PIB do Brasil, a área recebe recursos modestos diante dos desafios que tem de enfrentar. Segundo o ministro, a defesa não tem apelo eleitoral, mas é fundamental para a soberania do Estado. Múcio deu a declaração em sessão da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. A Champions League terá mais duas partidas às 16h de hoje. Em casa, o Manchester City vai receber o Real Madrid. No jogo da semana passada, entre ingleses e espanhóis, houve duas viradas e o placar ficou em 3-3. Na Alemanha, o Bayern de Munique pega o Arsenal. A primeira partida terminou empatada por 2-2. Ontem, Paris Saint-Germain derrotou o Barcelona por 4-1 e o Borussia Dortmund bateu o Atlético de Madrid por 4-2. No horário de Brasília, 12h04. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil. Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. E muito boa tarde, hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024, começando mais um CBN Brasil. Cássia Regina. Carlos Alberto, bem-vindo de volta, uma ótima tarde para você. Como você está? Bem. Acompanhei o programa lá das férias. Acompanhou? Fiquei... Ouviu todo dia? Não, todo dia não, porque tinha uma diferença de horário grande, mas acompanhei, vi as pautas, etc. Queria agradecer que vocês deixaram a lojinha bem... É? Ah, que bom. Bem arrumada. Agora tô eu de novo aqui para esculhambar tudo de novo. Bom, queria começar o programa com um episódio que foi episódio desta semana, que ocorreu entre segunda e terça-feira. Na segunda-feira, o juiz do Superior Tribunal de Justiça, que é Luiz Felipe Salomão, ele tomou uma decisão liminar em que ele determinou o afastamento da juíza Gabriela Hardt. Gabriela Hardt tornou-se muito conhecida porque ela substituiu o Sérgio Moro e foi a juíza que assinou a sentença, todo o processo de instrução e tal foi desenvolvido pelo Moro, mas na parte final do processo, o Moro já não estava, foi a Gabriela Hart que tocou, de que, enfim, assinou a condenação do presidente Lula. Enfim, foi ela que começou a mandar o presidente Lula para a cadeia, porque depois a decisão dela foi para o Tribunal Regional Federal, que manteve a decisão e até aumentou a pena. Mas a primeira decisão que condenou Lula a 9 anos de prisão foi a decisão da juíza. Não, na verdade, em 2019, ela condenou então o ex-presidente Lula, então, a 12 anos de prisão. 12 anos e 11 meses. Bom, o processo era aquela das reformas do sítio de Atibaia. Bom, depois houve toda a história da Lava Jato e tal, não sei o quê. E iniciou-se um processo disciplinar agora no Conselho Nacional de Justiça. Que é um conselho que, digamos assim, fiscaliza se os juízes, os tribunais estão agindo conforme as regras, conforme as normas. Pois bem, foi estabelecido um processo disciplinar envolvendo a Gabriela Hart e outros juízes envolvidos que trabalharam na Lava Jato. E na segunda-feira, o juiz Salomão, que era o relatório do caso, ele determinou o afastamento da Gabriela Hart e de outros magistrados, mas eu vou ficar com o caso da magistrada Gabriela Hart, porque é bem simbólico, né? É ela que fez a primeira condenação de Lula. E no caso que estava em julgamento, não era a decisão referente a Lula em particular, mas a toda uma questão, que é uma questão jurídica complexa, que era quem que receberia o dinheiro de volta dos acordos de leniência e dos acordos de confissão. Não é o caso de se ficar discutindo aqui em detalhe, porque o que eu quero chamar a atenção é para outro ponto. O juiz Salomão mandou afastar a Gabriela Hart e com uma decisão extremamente dura. Ele disse que os atos atribuídos à magistrada recaem em tese como tipos penais os seguintes: peculato, desvio, possíveis desdobramentos criminais interdependentes, prevaricação, corrupção privilegiada ou corrupção passiva, constituindo fortes indícios, continua o juiz Salomão, fortes indícios de faltas disciplinares e violações a deveres funcionais da magistrada. Então determinou, por decisão monocrática, que ela fosse afastada e que o processo seguisse. Dia seguinte, ontem, reuniu-se o pleno do Conselho Nacional de Justiça. E o presidente do Conselho Nacional de Justiça é sempre o presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso, Barroso. Né? Luiz Barroso, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o Barroso cancelou a decisão tomada por Salomão e disse que essa decisão tomada pelo juiz Salomão era ilegítima, arbitrária, desnecessária, sumária, prematura e que representaria uma injustiça, quando não uma perversidade. Quer dizer, o ministro Barroso, presidente do Supremo, derrubou a decisão do ministro Salomão, com palavras ainda mais duras do que as que o ministro Salomão dirigiu à magistrada Gabriela Hart. O ponto que eu quero salientar é que, aliás, toda essa história tem uma explicação muito boa na coluna que está no ar no Jornal O Globo, da nossa colega Malu Gaspar. Mas eu queria salientar um outro ponto, que é o seguinte: não é possível que dois juízes de cortes superiores, um do Superior Tribunal de Justiça e outro do Supremo Tribunal Federal, tenham interpretações tão diferentes de um mesmo episódio. Claro que há divergências jurídicas que ocorrem em todas as decisões, mas no caso não é uma diferença jurídica, é uma diferença brutal de abordagem do assunto. O que mostra claramente o quê? Uma politização. Quer dizer, a decisão do, como comenta a Malu Gaspar, a decisão do juiz Salomão parece uma decisão seguinte: punir a juíza da Lava Jato. Né? E uma decisão, então, que foi desclassificada pelo ministro Barroso e que foi apoiado pela maioria do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos uma ala no judiciário claramente posta, que é a seguinte: acabar com tudo que tenha qualquer tipo de relação com a Lava Jato. E alguma reação que parece estar ocorrendo. Nós voltaremos ao assunto e vamos começar as reportagens. Vamos começar as reportagens. Nós já estamos com o Leandro Prazeres, da BBC Brasil, enviado especial da BBC Brasil a Bogotá, que está acompanhando o presidente Lula na visita à Colômbia. Leandro, quero saber quais são os destaques do dia de hoje, especificamente desta tarde, nessa visita que o presidente faz ao país. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, hoje o primeiro destaque, né, é a reunião bilateral que o presidente Lula vai ter aqui com o presidente Gustavo Petro. Nesse momento eles já devem estar na Casa de Narinho, que é a residência oficial do presidente da Colômbia, e eles vão ter uma reunião bilateral em que alguns dos temas, um dos principais temas, vai ser a situação da Venezuela, segundo fontes com quem eles têm conversado. Eles também vão conversar sobre integração regional, vão conversar também sobre a questão da Amazônia, são bem próximos em alguns pontos em relação à importância da conservação da Amazônia, mas certamente um dos principais temas será a situação política da Venezuela. Situação política da Venezuela, então, no centro destas discussões. Existe alguma expectativa, Leandro, de que a gente tenha algum comunicado conjunto, algum tipo de declaração a partir dessa visita que é realizada do presidente Lula? O que está previsto, vai haver três momentos em que os presidentes irão se manifestar, em que eles irão fazer declarações. O primeiro deles vai ser após o fim dessa reunião bilateral que eles terão, que é onde estava inicialmente previsto uma declaração com algumas perguntas, né, uma entrevista, mas isso depois não foi confirmado. Então será uma declaração sem perguntas, tanto dos jornalistas brasileiros quanto dos jornalistas colombianos. Então, a expectativa é de que nesse momento, após essa reunião, é que eles irão fazer esse pronunciamento e a expectativa é de que eles possam vir a falar sobre a situação da Venezuela, já que ambos os presidentes têm uma relação próxima com Nicolás Maduro, mas recentemente demonstraram preocupação com a situação do processo eleitoral lá naquele país, depois que candidatos de oposição não conseguiram registrar suas candidaturas. Leandro Prazeres, enviado especial da BBC News Brasil a Bogotá, muito obrigada pelas informações. Ele volta ao longo da nossa programação, falando mais conosco aqui na CBN. E agora, Carlos Alberto? Continuamos em Brasília, mas agora com a informação da Larissa Lopes, é sobre os cortes de gastos de despesas do Ministério da Defesa. O ministro José Múcio, acho que ele não gostou muito, não, né, Cássia? Né, Larissa? Pois é, Sardenberg, em meio à insatisfação devido ao corte de 280 milhões de reais do orçamento do Ministério para adequar as regras do arcabouço fiscal, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que a defesa de um país não pode ser improvisada e que, considerando o PIB do Brasil, a defesa tem orçamento bastante modesto face aos desafios e responsabilidades da área. Ele ainda defendeu em diversos momentos que a defesa precisa de previsibilidade orçamentária. Os países membros da OTAN estipulam um orçamento que permita a condução de seus programas militares com 2% do PIB como investimento em defesa. Percebemos que o Brasil é um dos países da América do Sul que menos aplica recursos no setor. Nosso investimento é de apenas 1,1% do PIB, enquanto a média mundial é de 2,3%. Nosso índice, portanto, está bem abaixo desse patamar. A reclamação sobre o orçamento tem sido endossada pelos chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Segundo Múcio, o presidente Lula tem prometido recompor os recursos da pasta. Na sessão, o ministro também afirmou ser um democrata e que é preciso pensar nas próximas gerações ao invés de pensar nas próximas eleições. Acredito que precisamos apartar as paixões políticas da causa da defesa nacional. Tenho a convicção de que o Brasil precisa olhar para o futuro, pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições. O ministro está junto aos comandantes das Forças Armadas em sessão na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Eles foram chamados pelos parlamentares para falar sobre as prioridades da defesa para este ano. Sardenberg. Muito obrigado. Essa informação de Larissa Lopes, de Brasília. E agora, Cássia, intervalo. E já voltamos. CBN Brasil. CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo. Hora de conversar com Gabriel Canevari. Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde, Cássia Sardenberg. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente hoje. Gabriel Canevari, hoje nós tivemos, durante a madrugada, até no comecinho da manhã, alguma chuva em São Paulo, depois o sol apareceu. Qual é a previsão para a tarde de hoje? Vai voltar a chover? Vai voltar a chover sim. Inclusive, essa chuva ainda não tem relação direta com a frente fria, tá? A frente fria tá chegando, ela tá entre o Paraná e o sul de São Paulo, vai chegar até o final do dia de hoje e com ela vai vir a mudança no tempo, que a gente vai sentir mais a partir de amanhã. Mas sim, tem previsão de chuva, inclusive chance de temporal aqui na capital e região metropolitana, principalmente a partir da tarde. À tarde a gente tem essa previsão de uma pancada mais forte e à noite tende a ficar aquela chuva mais frequente, mais constante, que pode até engrossar num ponto outro, mas não chega a ser aquele temporal. Porém, antes da chuva chegar, calorão, máxima de 30 graus. Por enquanto a gente está na casa dos 27, vai subir mais um pouquinho até o final da tarde de hoje, Cássia. Bom, então a gente tem essa previsão aí de chuva mais tarde, que inclusive pode ser temporal, isso aqui na capital paulista. Interior e litoral também tem essa mudança no tempo? Tem, essas regiões vão sentir, assim como a gente, mais a partir de amanhã, por enquanto, né, por hoje, temperaturas acima dos 30 graus em boa parte do interior, 33 em Rio Preto, 32 em Ribeirão Preto, 30 graus em Campinas, então vai ser uma tarde bem quente, mas tem previsão de chuva agora à tarde para todo mundo. Agora, chuva que merece um pouco mais de atenção, até um alerta, região de Sorocaba, Campinas e todo o litoral paulista, principalmente o litoral. Por lá, volumes na casa entre 45 e 50 milímetros para hoje. Na mesma pegada aqui da capital. A chuva começa agora à tarde, vem com força, vem na forma de temporal e à noite tende a se tornar aquela coisa mais frequente e mais constante. Aquela chuva demora para ir embora e aí a partir de amanhã todo mundo abaixo dos 30 graus. Isso para todas as regiões do estado, Cássia. Aqui em São Paulo, por exemplo, capital paulista amanhã, qual que vai ser a temperatura máxima? Máxima de 21, a gente vai ficar entre 16 e 21 graus e com garoa, principalmente madrugada, manhã e no período da tarde. Aí a noite tende a cessar, vai ficar só aquela noite um pouco mais nublada. E aí a partir de sexta-feira já não tem mais previsão de chuva, Cássio. Agora 21 de máxima? Pois é, Sardenberg, o outono tá chegando e depois dele vem o inverno, ou seja, temperaturas ainda mais baixas. Essa é a primeira frente fria, não só da estação, mas praticamente do ano, né, que vai conseguir quebrar esse padrão de calor que a gente estava vivendo. Claro que a temperatura vai subir ao longo dos próximos dias, sábado, por exemplo, máxima de 25 e no domingo 27, mas já é uma frente que consegue abalar um pouquinho mais a atmosfera, né, que tava... deixou a gente mal acostumado com o calor nos últimos meses. Bom, e a chuvarada é para hoje? É para hoje e amanhã só garoa. Tá bom. E precisa ter essa preocupação com inundações sim. E tal? Sim. Para cá são 25 milímetros, a gente sabe, né? São Paulo, assim como outros grandes centros aí pelo Brasil, qualquer chuvinha já causa problema, né? Então 25 milímetros, se vier tudo de uma vez, ou pelo menos a maior parte de uma vez, vai causar transtorno, sim. Chance de queda de árvore aí já é um pouco menor, porque apesar de ser um temporal e vir até com força, a gente não tá mais no verão com aquela atmosfera super aquecida. Mas existe sim risco de uma queda de árvore ou outra, né? A gente sabe que São Paulo tem muitas árvores muito antigas, então existe esse risco. Mas alagamentos pontuais, risco altíssimo hoje, principalmente na capital e na região metropolitana. Gabriel Canevari, muito obrigado pelas informações, pelo alerta. A gente volta a conversar amanhã. Até lá. Até, Cássia Sardenberg. Tchau, tchau. Momento da Política, com Merval Pereira. Merval Pereira, como está? Tudo bom, Sandberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Merval. Merval, eu abri o programa comentando aqui essa situação que houve no Conselho Nacional de Justiça, né, com uma decisão lá, uma decisão monocrática do juiz Salomão da Segunda, que foi anulada, essa decisão foi anulada na terça, mas o que eu tinha, me chamou a atenção, eu comentei aqui, é que como o voto do ministro Salomão, afastando a juíza Gabriela Hart, foi de uma dureza incrível, né? E, enfim, bastante duro e bastante veemente, dizendo que ela podia ser acusada de peculato, desvio, prevaricação, corrupção, faltas disciplinares, violações a deveres funcionais, etc. E depois veio o Barroso e disse que essa decisão do juiz Salomão, ela é ilegítima, arbitrária, desnecessária, sumária, prematura e perversidade. Caramba, meu irmão. Sonderberg, essa disputa no judiciário, especialmente no Supremo, mas no judiciário de maneira geral, pela Lava Jato, a favor e contra a Lava Jato, é uma coisa que está clara há muito tempo, né? O juiz Salomão, corregedor do CNJ, ele tem claras afinidades com os ministros que são anti-lavajatistas. O Moraes, especialmente o Gilmar Mendes. Então, a decisão dele, eu concordo com o Barroso. Ele foi além do sapato dele, porque dizer que a juíza Gabriela Hart cometeu peculato ao autorizar a abertura da conta é presumir que a conta foi aberta para fazer um trambique, como o ministro Gilmar Mendes está dizendo a toda hora, chama o Moro e o Dallagnol de ladrões de galinha, que roubavam juntos. E já disse que essa fundação era para roubar dinheiro, né? Então, ele assumiu um lado claramente e sem base técnica nenhuma para acusar a juíza Gabriela Hart desse tipo de crime, né? Então, o que está acontecendo agora é uma tentativa de vingança contra o Moro e os que trabalharam na vara de Curitiba. E a briga vai continuar, porque realmente eles estão querendo punir o Moro, punir a Gabriela, punir os promotores, mas as razões são muito mais teóricas do que práticas, né? Eles acusam, eles vão além do que tem, eles não se contentam em dizer que eles foram, geriram mal o dinheiro, que era uma bagunça contábil, eu não sei que tipo de coisa eles estão alegando, porque eles não revelam, mas de qualquer maneira, os juízes lá do CNJ têm a relação. E me parece que é tudo uma questão de ponto de vista. Se você acha que o Moro, o Dallagnol, os procuradores e tal, se uniram para fazer um trambique e não para combater a corrupção, você vai entender todos os gestos deles nessa direção. É o que faz o ministro Gilmar Mendes há anos, depois de ter apoiado a Lava Jato durante muito tempo, dizer que o PT era uma cleptocracia. Hoje está jantando com o presidente Lula e está dizendo que os cleptocratas são O Moro. Moro e o Dallagnol. O Moro e o Dallagnol. E a Gabriela. Pois é. Então, o ministro Gilmar alega que quando notou que eles estavam ali para fazer trambique e não para combater a corrupção, que ele mudou de lado. Tudo bem, vamos aceitar essa explicação. Agora, não há nada que indique que houve roubo lá. Não há nada que indique que houve... você pode ter algumas tecnicalidades internas à área da justiça. Essas tecnicalidades, Merval, só para citar, que era a origem do processo disciplinar, é sobre o uso de verbas, né? Verba para locomoção de procuradores, verba para gastos com investigações, etc., né? Que acusa-se, no caso, o chefe da investigação, que era o Dallagnol, de gastar dinheiro de maneira irregular, né, nas investigações. Agora, acusar de peculato, roubo e tal, é bem diferente e é forçar absurdamente. Né? Parece que está muito claro que o corregedor Salomão, ele exagerou. Exagerou nas tintas. Você pode, o máximo que você pode entender, vendo que não é uma coisa incomum, não é uma coisa que duvido que só tenha acontecido na vara de Curitiba, são essas questões técnicas, né? Gastos excessivos. Por que você gastou tanto, ganhou tantas diárias? Isso aí em todo lugar tem, você explica ou não explica, aí é punido e tal. Mas dizer que houve roubo, uma associação criminosa para lesar os cofres públicos, aí vira uma coisa completamente insana. Eu acho que eles exageraram na dose, na vontade de se vingar, eles exageraram na dose e estão perdendo a credibilidade. Parece muito claro isso, que as acusações são acusações levianas, são acusações completamente sem base para fazer esse escândalo todo. Né? É certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã, Merval. Até amanhã. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de abril de 2024. O Conselho de Ética da Câmara sorteou 3 nomes para disputar a relatoria do processo de cassação contra o deputado Chiquinho Brazão. O parlamentar é acusado de ser um dos 3 mandantes da execução da vereadora Marielle Franco. Jack Rocha, do PT do Espírito Santo, Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, e Joseildo Ramos, do PT da Bahia, foram os novos indicados. Apenas Rosângela Reis votou na semana passada contra a manutenção da prisão. Na ocasião, o plenário da casa decidiu manter Chiquinho Brazão na cadeia. Cabe agora ao presidente do Conselho de Ética, Leur Lomanto Júnior, escolher o relator. O sorteio teve de ser refeito depois de os 3 parlamentares pré-selecionados, Bruno Ganem, Ricardo Aires e Gabriel Mota, desistirem da tarefa. Pelo menos 7 pessoas morreram e 15 ficaram feridas no capotamento de um ônibus em Minas Gerais. É grave o estado de saúde de 2 vítimas. Um corpo estava do lado de fora do coletivo. Segundo a Polícia Militar, a pessoa foi arremessada com um impacto. O acidente aconteceu numa rodovia estadual entre os municípios de São Pedro do Suaçuí e São João Evangelista, no Vale do Rio Doce. O veículo tinha saído de Belo Horizonte e seguia para a cidade de Minas Novas. O último lote de ingressos para os Jogos Olímpicos de Paris foi colocado à venda no site oficial da competição há 100 dias da cerimônia de abertura do evento. Ao todo, são 250 mil entradas para modalidades variadas, como natação, ginástica artística e vôlei de praia. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, aos 124.465 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,76%, negociado a R$ 5,230. O euro vale R$ 5,564, queda de 0,59%. No horário de Brasília, 12:31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. ...2024, com o grito de gol que você gosta. Pro gol! Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroy Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Paulista bom de palpite, profetiza na betnacional.com. Patriane, tem Patriane ao lado do metrô Paraíso e da Chácara Clabin. Visite os decorados, quem compara, compra Patriane. É sabor, é suculência, é maciez, maturata, é churrasco e ponto. E Felizência na obra? Então tá tudo certo. Tudo Tigre. Trânsito. Letícia Veloso já está conosco e tem informações do trânsito pela cidade. Boa tarde para você, Letícia. Oi, Cássia, boa tarde para você, boa tarde, Stardenberg, boa tarde para o nosso ouvinte. Começo com um destaque para a Avenida dos Bandeirantes, o caminho segue intenso no sentido do sistema Anchieta Imigrantes, congestionamento da Ribeiro do Vale até aproximação no entorno do aeroporto de Congonhas. No sentido da Marginal do Pinheiros, tem pontos de parada após o viaduto Jabaquara até o entorno de Congonhas na altura da Miruna e depois intensidade a partir da Avenida Ibirapuera até o viaduto Santo Amaro. Dá para utilizar Roberto Marinho, mesmo com lentidão, na região do Brooklyn, especialmente no sentido da Marginal. Aliás, nos dois sentidos, na região do Brooklyn, tem pontos de parada na Roberto Marinho. Mesmo assim, é bem melhor utilizá-la em relação à Avenida dos Bandeirantes. Falo da Juscelino Kubitschek, tá difícil aí o caminho no sentido da Marginal do Pinheiros, de ponta a ponta tem congestionamento, então Hélio Pellegrino é a alternativa para o nosso ouvinte. Ainda não está aproveitando as vantagens de simplificar tudo em um só lugar? O Super App do Gringo te ajuda com seguro, empréstimo, multas e mais. Baixe grátis. Passar férias com a Norwegian Cruise Line, desfaça as malas apenas uma vez e acorde em um novo destino quase todos os dias. Passeie pelas ilhas do Caribe, explore locais emblemáticos da Europa ou descubra outro canto do mundo. Onde quer que a brisa do mar o leve, suba a bordo e viva uma manhã diferente. Para mais informações, acesse ncl.com.br ou consulte o seu agente de viagens. Vem aí a maior feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina, a MT Expo 2024. Inovações, condições exclusivas e atrações gratuitas. Faça já sua inscrição no site www.mtexpo.com.br, de 23 a 26 de abril, no São Paulo Expo. Muitos ouvintes escrevendo para cá, dando as boas-vindas a Carlos Alberto, retornou depois das férias. A gente está com um tempinho curto aqui nesse intervalo local, vou trazer só uma das mensagens, depois a gente traz outras. O João França escreveu para cá, escreveu o seguinte, que ele acha, Sardenberg, que você estava no BBB, que acabou ontem e você voltou hoje. Mas pelo jeito você não ganhou o BBB, né? Você voltou pro trabalho? Nem ganhei os 3 milhões, né? Não ganhou. Depois a gente vai voltar a falar disso. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Bem-vindo, Sardenberg. Muito obrigado, Miriam. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, Miriam. Bom, o assunto é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBCBR, que mede a atividade econômica, considerando os dados da indústria, serviços e comércio, basicamente, né? Bom, e veio o resultado de fevereiro, sempre tem essa defasagem, foi um crescimento de 0,4%, a economia brasileira crescendo 0,4% em fevereiro. Agora, e talvez até mais importante, né, Miriam, é que no anual, nos 12 meses encerrados em fevereiro, registra um crescimento de 2,34%. Quer dizer, esse seria, digamos, o ritmo em que anda a economia brasileira, né? Bom, Sardenberg, você já deu aí o resumo. Então, o 0,4 de crescimento é um pouquinho acima do consenso do mercado, que estava em 0,3, mas o que mostrou isso mais do que o 0,4 é o que o 0,4 significa o crescimento de fevereiro em comparação com janeiro, né, o crescimento no mês, mas mais importante é, como você disse, em comparação com fevereiro de 2023, né, que mostra que o ritmo do crescimento desse ano. Esse ano vai crescer menos do que o ano passado, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo vai crescer de maneira diferente, também a gente já conversamos sobre isso aqui. O que esse dado mostra em fevereiro foi puxado pelo consumo das famílias e o mercado de trabalho, que está mais forte, e os salários que estão em alta. Isso aí foi o que já também já tinha se desenhado para esse ano, está se confirmando os cenários que os economistas disseram. Um crescimento menor, mas que é mais espalhado pelos setores, não é aquele crescimento do ano passado que foi concentrado em agricultura, nesse ano que está encolhendo um pouquinho. Teve o setor de varejo ter um crescimento forte no mês, e aí compensou, teve 1% de crescimento, compensou serviços e indústrias que caíram, né? Mas o cenário para o ano, esse indicador é um indicador que a gente fala, uma antecipação do PIB, mas é um pouco o termômetro assim, da economia, não é exatamente uma prévia do que vai acontecer com o PIB, porque o PIB é outro caminho que o IBGE faz. Do que o que o Banco Central faz aqui. Mas, em geral, no crescimento, o cenário é esse. É um crescimento de 2%. Hoje eu falei com o Mansueto, ele fala que está em 2,3%, Mansueto de Almeida. Ontem o FMI levou para 2,2% de crescimento no ano. Essa é a previsão, né? Com inflação baixa, o que é mais importante. Porque a inflação, em todas as previsões, em todos os dados, está uma inflação menor do que a do ano passado, e assim, entre 3,5%, 3 e alguma coisa, mas o ano passado terminou em 4,6%. Esse ano o teto é 4,5%, então tudo está dentro desse patamar aí, abaixo desse patamar. Portanto, inflação sob controle, um crescimento um pouco melhorando ao longo do ano, mas não é brilhante e vamos lembrar que é menos que o mundo, né? Uhum. E ao mesmo tempo com emprego crescendo e ficando melhor o mercado de trabalho. Sardenberg, Cássio. Agora, Miriam, o que esse termômetro, né, nos mostrou agora em fevereiro ajuda a sinalizar o que a gente pode esperar para os próximos meses? O que a gente tem que fazer é tudo que a gente sabe que tem que fazer para ter um crescimento mais forte do que isso, mais sustentado do que isso. A gente não pode ir da mão para a boca o tempo todo, né, Cássia? Porque, assim, ok, crescer 2,3, 2,5, é pouco, né? É pouco porque a gente precisa. E a cada crise, como agora, o dólar subiu, isso pode afetar a inflação, mas não estoura a inflação, mas... a gente precisa sair mais, pensar mais profundamente, né? Tá de novo com preocupações com as contas públicas e baixo investimento. Vamos lembrar que o ano passado caiu a taxa de investimento e a gente precisa investir mais para crescer mais fortemente. Então, essa aqui é a nossa discussão. A nossa discussão não é nem o número nosso de cada dia, mas o fato de que a gente precisa ter horizonte de crescimento mais forte, com a inflação baixa, com as contas dentro da caixinha, né? Ali fica não ter déficit público alimentando nossas preocupações. Miriam Leitão. Obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Até. E agora, Cássia? Intervalo. Já voltamos. CBN Brasil. Na Vivo, ESG é mais que uma sigla. É um compromisso presente em tudo que fazemos. Desde a conectividade que impulsiona o desenvolvimento sustentável, até programas de ação climática, reciclagem de lixo eletrônico, iniciativas de diversidade e inclusão e ética corporativa. Sermos reconhecidos como a empresa mais sustentável do Brasil nos impulsiona em busca de um futuro mais vivo. Vivo, a empresa mais sustentável do Brasil, segundo o ISE B3. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você! Lentidão na chegada a São Paulo pela rodovia Ayrton Senna, reflexo de ocorrência no entorno do Parque Ecológico. Então, o congestionamento segue do quilômetro 22 em Guarulhos adiante, mais de 5 quilômetros de fila. No sentido interior, o caminho é melhor na Ayrton. Dutra também com pontos de parada em todas as pistas em Guarulhos, a partir do quilômetro 215 até o 220, reflexo de obras no entorno. Depois, com lentidão, principalmente pela lateral, após a rodovia Fernão Dias, trechos de parada até o quilômetro 231. Conheça outlets oficiais no centro de São Paulo. No Shopping Light tem Nike, Adidas, Puma, Fila, Calvin Klein, Lacoste e mais. Acesso pela Rua Formosa 157. Saiba mais em @shoppinglightoficial. Olá, eu sou Nadé de Acalado, narradora de A Ditadura Recontada, um podcast original Globoplay produzido pela CBN. E quero te convidar para ouvir o terceiro episódio dessa série que conta a história da ditadura militar brasileira de uma maneira que você nunca ouviu. Partindo dos livros do jornalista Hélio Gaspari e de centenas de horas de gravações guardadas por décadas, relembramos agora o momento de maior violência e repressão do período. Aqui, por exemplo, ouvimos o general Dali Coutinho reconhecendo que em algumas regiões do país a ordem era matar. Quando começou o comando Humberto, começou a diminuir o terror, porque a ordem era matar. Ouça o podcast A Ditadura Recontada, As Vozes do Golpe, no site da CBN, no Globoplay ou no seu aplicativo de podcast preferido para aprender e entender melhor os bastidores do poder desse período da nossa história com ecos até os dias de hoje. Pretende utilizar a Avenida Salim Faramaluf no sentido da Dutra vai encontrar lentidão desde a aproximação da Avenida Vereador Abel Ferreira até a altura da Ponte do Tatuapé, que é reflexo para a obra sobre a Ponte do Tatuapé, interdição parcial. No sentido da Vila Prudente, o caminho é melhor, mas tem lentidão da chegada pela Ponte do Tatuapé. Inclusive, quem vem pela Dutra encontra aí essa lentidão até a altura da Ulisses Cruz e também pontos de parada na altura da Rua do Acre adiante. Agora a Volkswagen tem uma nova oficina autorizada em Perdizes. Avenida Sumaré 1100, Carreira, sua concessionária de confiança na Zona Oeste de São Paulo. Paz no trânsito começa por você. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil. Seguimos com reportagens em Brasília. Informação agora do Felipe Igreja. O assunto, a reforma do Código Civil Brasileiro. Felipe Igreja. Sadenberg, o Senado Federal realiza neste momento uma sessão para debate também para a apresentação das mudanças propostas para o Código Civil. Essa norma regula diversos aspectos do dia a dia da população, tem efeitos inclusive até depois da morte do indivíduo, passando pelo casamento, regulação de empresas e contratos, também regras de sucessão e herança. O novo texto que está sendo apresentado hoje amplia, por exemplo, o conceito de família, garante direitos a casais homoafetivos, facilita a doação de órgãos e reconhece a vida intrauterina. São apenas alguns exemplos. Esse novo texto traz ainda novidades sobre direito digital, liberdade de expressão, patrimônio e também herança digital. A comissão de juristas responsável pela revisão do texto levou cerca de 8 meses para fechar as propostas, reunindo diversas contribuições. Entre os pontos que mais geraram divergência nesses debates está exatamente o direito de família. Foi aprovada a ampliação do conceito de família para incluir vínculos não conjugais que agora passam a se chamar parentais, bem como a família monoparental formadas por mães ou pais solo. O anteprojeto também legitima a união homoafetiva, que já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, já que a nova redação acaba com as menções a homem e mulher nas referências a casal ou família. Relator do novo Código Civil, o professor e jurista Flávio Tartucci, reforçou que o texto defende ainda a vida antes do nascimento ao reconhecer direitos aos nascituros. Ele reforça que as mudanças reúnem trabalho e jurisprudências predominantes nos tribunais brasileiros ao longo dos últimos 20 anos. Excluídos os eventualmente ressentidos, que esse texto que nós estamos entregando representa a posição majoritária do direito civil brasileiro. Esse texto traduz a jurisprudência hoje dominante dos tribunais superiores, ele traduz, como disse aqui o nosso presidente, a posição hoje consolidada nas 9 jornadas de direito civil. Não é um projeto de 180 dias, é um projeto de 20 anos. O texto também regulamenta a inteligência artificial com normas gerais sobre a necessidade de autorização do uso de imagem que é gerada por inteligência artificial, por exemplo. Presente aqui no evento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reforçou a importância de regulamentação das novas tecnologias e inclusive brincou, dizendo que 20 anos atrás, quando entrou em vigor o atual Código Civil, não havia preocupação com redes sociais. A questão de costumes, que Vossa Excelência bem colocou, novas relações familiares, novas modalidades de se tratar nas questões do direito de família e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos, né? A necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade. Lembrando que o ministro Moraes é o relator no Supremo de diversas investigações e inquéritos, como das milícias digitais, de pessoas também que disseminam fake news por meio de redes sociais. Esse novo texto está sendo apresentado hoje e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois vai dar andamento para que os senadores possam debater e discutir o texto. Há expectativa de que esse texto pode acabar enfrentando resistência, principalmente de bancadas e grupos mais conservadores diante dessas alterações propostas. Sardenberg. O Felipe Igreja estava comentando aqui com a Cássia, tem uma questão aí, você falou que o projeto, o anteprojeto, reconhece o direito à vida antes do nascimento, isso tem implicações com a questão do direito ao aborto, né? Exatamente, esse é um dos pontos, porque os juristas que fizeram esse anteprojeto, inclusive reclamaram de fake news, dizendo que a medida iria liberar o aborto. E eles afirmam que não, ao contrário, a proteção para a vida intrauterina, portanto, antes do nascimento, já há esse tipo de proteção prevista nesse anteprojeto, que, claro, vai ser debatido, pode sofrer ainda mudanças, alterações por parte dos senadores. Sardenberg. Mas do jeito que está, parece o contrário, parece uma limitação, parece que vai gerar uma limitação ao direito de aborto, né? É, isso é que eles afirmam, exatamente isso, que é o contrário do que, inclusive, informações falsas vêm sendo disseminadas sobre o projeto, sobre o trabalho que foi feito ao longo de mais de 8 meses, que ao invés de facilitar, pelo contrário, né, não traz nenhum tipo de facilitação para aborto no país, nem é o tema principal que eles afirmam do Código de Processo, do Código Civil, que a importância nesse momento é proteger a vida intrauterina, que eles afirmam, Sandenberg. Isso poderia, por exemplo, trazer implicações, aí a gente está falando até no tipo de aborto que hoje é legalizado no Brasil. É quando a gente tem ali risco de vida para a mãe, que é quando a gente tem um caso de estupro. Se essa legislação for aprovada dessa maneira, eventualmente pode haver uma restrição a esse direito, a esse tipo de interrupção que hoje é garantida. Né? Porque a tese, por exemplo, a tese dominante na igreja é que a vida começa no momento da concepção. E, portanto, se é vida, não pode haver aborto. Essa é a tese da Igreja Católica, especialmente, né? Bom, eis um tema que vai nos ocupar muito ainda. Felipe Igreja, muito obrigado, Felipe. Até. Aqui entre nós, é Código Civil, né? Então, uhum, não trata de crime, né? Sim, sim. E o aborto pode entrar na questão de se é crime ou não é crime, então vai para o Código Penal. Penal, né? Não civil. Mas, de qualquer modo, uma vez fixado o princípio, isso tem repercussões em todas as regras, né? Todas as leis. Bom, e agora o que temos? Agora nós continuamos na Capital Federal com a informação da Ana Carolina Tomé. Ana Carolina, boa tarde para você. Boa tarde para você, Cássia Sardenberg, e aos ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou há pouco a PEC que cria bônus de 5% no salário de magistrados, procuradores, promotores, ministros do TCU, delegados da Polícia Federal e advogados da União a cada 5 anos. A chamada PEC do quinquênio deve gerar impacto anual de R$1,8 bilhão aos cofres públicos e deve beneficiar cerca de 32 mil dos 266 mil funcionários. Pela proposta, o pagamento do bônus está limitado a 35% do teto constitucional. Aposentados e pensionistas das categorias envolvidas também serão beneficiados. Agora, o projeto segue para o plenário do Senado. Caso seja aprovado pelo Congresso Nacional, cerca de 17 mil membros do Poder Judiciário e do Ministério Público terão uma remuneração mensal maior que o teto constitucional. O texto original, apresentado pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, previa o pagamento do quinquênio apenas para juízes, mas durante a discussão na CCJ, a proposta acabou sendo ampliada para outras categorias. Na sessão de hoje, senadores da base aliada ao governo ainda tentaram adiar a votação, defendendo mais debate sobre o assunto, mas foram de voto vencido. Cássia. Muito obrigada. Essa foi a Ana Carolina Tomé falando direto de Brasília. É mais uma conta que o pessoal esperta do arcabouço. Exatamente. E dá 1 bilhão e 800 mil para 36 mil funcionários. Isso é uma coisa que acontece direto no Congresso Nacional, que é você apresenta uma medida que beneficia um número determinado de pessoas e o que acaba acontecendo é que o Congresso sempre aumenta, estende o benefício. Nunca aconteceu do Congresso reduzir a extensão do benefício. Bom, no caso é 1 bilhão e 800 mil, beneficiaria 36 mil pessoas, dando R$50 mil por pessoa, se for igual para todo mundo. Enfim, a conta é R$50 mil per capita a mais no salário dessas pessoas beneficiadas, salário anual. E agora? Agora a Larissa Lopes está conosco também de Brasília, falando a respeito do sorteio da nova lista de possíveis relatores do processo de cassação do Domingos Brazão. Os primeiros relatores desistiram da missão, né, Larissa? Boa tarde para você. Exatamente, Cássia. Boa tarde, ouvinte. Após a desistência, inclusive, dos 3 deputados sorteados para a relatoria do processo, que pode levar à cassação do deputado Chiquinho Brazão, apontado como um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, novos nomes foram sorteados no Conselho de Ética da Câmara hoje. Dentre eles está o da deputada do PL, Rosângela Reis, que no plenário votou contra a prisão de Brazão. Os outros nomes sorteados para a lista tríplice são dos deputados do PT, que votaram favoravelmente à prisão, Josenildo Ramos e Jack Rocha. Com essa lista definida, o presidente do Conselho de Ética, Leur Lomanto Júnior, deve escolher um dos parlamentares para ser o relator. Depois disso, o escolhido tem um prazo de 10 dias para fazer um relatório, né, e dar um parecer pelo arquivamento ou continuidade das investigações, que podem resultar na cassação. Lista havia sido sorteada na semana passada com os nomes dos deputados Bruno Ganem, Ricardo Aires e Gabriel Mota, mas os três desistiram, alegando que tinham outras relatorias ou que não conseguiriam se dedicar ao processo. Cássia. Muito obrigada. Aí a informação chegando com a Larissa Lopes. E a Larissa, que muito rapidamente corrigiu aqui, porque eu falei Domingos Brazão, Domingos é o irmão dele, né, que também está preso. Mas ele é o Chiquinho Brazão, que é o deputado nesse momento sem partido. Bom, e agora intervalo? E já voltamos. CBN Brasil. Marginal do Pinheiros observa agora a lentidão no sentido de Interlagos, após o Cebolão, principalmente pela Expressa, até a aproximação da Ponte do Jaguaré, então dá para utilizar local. Depois, com lentidão ainda na Expressa, na aproximação da Ponte Cidade Universitária, até após a Ponte Eusébio Matoso e no acesso à Ponte Ari Torres, também muita movimentação na Marginal do Pinheiros, sentido da Zona Sul. Gastão Vidigal, Professor Fonseca Rodrigues, Pedroso podem ser alternativas. Bajaj, há um ano dominando as ruas e estradas do Brasil com as motos mais potentes da categoria. Agende já um test ride. Descobrindo com vocês as vantagens de abastecer o carro flex com etanol. Sabia que é bom até pro Brasil? Explico, o etanol que a gente usa é 100% feito aqui, gerando empregos de ponta a ponta na produção. E a tecnologia para fabricar etanol é totalmente nacional. É do Brasil, gente, viu? Não é só no preço que o etanol é bom. Vai de etanol! É bom para você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol! Na Cinemark, sua ida ao cinema tá no precinho. Com o plano de assinatura Cinemark Club, você ganha até 2 ingressos por mês e vantagens exclusivas, pagando apenas R$ 1,29 por dia. Tem desconto de até 25% em todo snack bar, 50% off e ingressos adicionais e pontos para você trocar por mais benefícios. Demais, né? Acesse o app Cinemark e saiba mais. Cinemark Club, o cinema como você gosta. Consulte o regulamento no site. Você tinha falado, Cássia, dos ouvintes que comentaram a minha volta, né? Isso. Tive férias e tal. Ó, aliás, só para citar aqui, mas o Ibi, que está sempre conosco, o Ibi nos escreve lá da Bahia. Quem também mandou mensagem para a gente, Denise da Vila Leopoldina, estava com saudades, que agora o time está completo. Também recebemos aqui mensagem de um outro ouvinte que não se identificou, disse que você estava fazendo falta, mas diga. Então, já o Fábio Natali, que ele é de americano, ele fala o seguinte, ó, bem-vindo de volta, legal e tal, mas ele diz assim, mas eu lamento a falta das excelentes piadas ruins do Leandro Gouveia. É verdade, o Leandro Gouveia, ele brilhou, viu? Piada ruim, trocadilho. Infame. É. E assim, mas principalmente o que chama atenção, seja qual for o resultado, é o raciocínio rápido, né? Porque acontece uma coisa, ele já faz uma relação, já cria aquele trocadilho, já diz aquela piadinha. Aliás, para quem tá acompanhando a nossa programação, é ele entrando ali na redação, ao fundo, aí ó. Os ouvintes que estão nos assistindo na tela matam a saudade nesse momento do Leandro Gouveia. Tá lá no fundo da redação batendo papo. Aposto que ele tá falando ali pra Júlia algum trocadilho infame. Será que é isso que ele tá fazendo nesse momento? Olha aqui, ele entendeu. Acho que é isso. Eu gostei da definição do Fábio, né? É. Excelentes piadas ruins. Excelentes piadas ruins. Você sabe e que excelentes tem... trocadilhos. Ruins. É. Mas é que tem... quando a coisa é muito ruim, Carlos Alberto, ela dá a volta, ela fica boa. É. Entendeu? É assim que acontece também com os trocadilhos do Leandro Gouveia, que está sempre em nossos corações. Então nós temos que resolver esse assunto o seguinte. É. A gente tem que chamar o Leandro aqui de... É. Aparece um determinado assunto, se lhe ocorre, se a ele, Leandro, lhe ocorre alguma coisa, ele podia vir. Já vem aqui e fala. Já manda. Feito. Ou então convite. Ele faz o seguinte, ele vê um assunto... Passou a piada ou o trocadilho, ele manda um WhatsApp e a gente WhatsApp. Põe no ar. Combinado, Leandro? Você ouviu o que é pra você fazer? Aí, então aí. Tá, então fechou. Então, ó, é isso. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de abril de 2024. O FMI piorou a projeção do déficit primário da economia brasileira para 2024. Em relatório divulgado hoje, o fundo revisou o dado de 0,2% para 0,6% do PIB. As estimativas para os próximos anos seguiram a tendência negativa. O superávit de 0,2% previsto para 2025 virou um déficit de 0,3%. Segundo o FMI, o Brasil vai chegar a um déficit zero apenas em 2026 e registrar o primeiro superávit de 0,4% apenas em 2027. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria um bônus de 5% no salário de magistrados, procuradores, promotores, ministros do TCU, delegados da Polícia Federal e advogados da União a cada 5 anos. A PEC do quinquênio deve gerar impacto anual de R$1,8 bilhão aos cofres públicos e beneficiar 31 mil dos 266 mil profissionais do setor. Aposentados e pensionistas do Judiciário também serão beneficiados. Os 9 corpos encontrados na embarcação que estava à deriva no litoral do Pará foram levados para o IML de Belém. Conforme documentos, as vítimas vieram de países da África. Segundo a Polícia Federal, a perícia deve durar até o fim de semana. As informações serão compartilhadas com a Interpol para saber se as pessoas estavam em alguma lista de desaparecidos. A causa das mortes ainda está sendo apurada. Os investigadores suspeitam de falta de água e comida. Nos primeiros 3 meses do ano, pelo menos 22 barcos similares desapareceram no mar ao partirem da Mauritânia. Refugiados e imigrantes estavam a bordo e o destino era o arquipélago espanhol das Ilhas Canárias. De acordo com a ONG Caminhando Fronteiras, houve mais de 6 mil mortes e desaparecimentos no trajeto em 2023. A organização acompanha a movimentação de embarcações na área. No horário de Brasília, 1:04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Call de abertura com Alexandre Schwartzman. Alex, como está? Tudo bom, Sardenberg. Bem-vindo de volta. Tudo bom, Cássia? Tudo certo, Alex. Boa tarde. O Alexandre, há certas coisas aqui no ambiente econômico que todo mundo sabe, mas fica assim como que esperando alguma autoridade, ou enfim, a autoridade mais adequada ao caso, falar, né? Falar. E hoje nós tivemos uma fala dessas. O presidente do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, o Powell, ele disse o que todo mundo estava dizendo, mas agora é a palavra dele, né? Dizendo que a inflação... que é o melhor dizendo, ele dizendo que a convergência da inflação, o retorno da inflação americana até a meta de 2%, provavelmente será mais longa do que o esperado. Vai daí que se a inflação permanece alta, os juros não podem cair tanto ou não podem cair, e a situação vai, enfim, tendo uma série de consequências. Alex. Bom, é o reconhecimento de um de um erro feio, né? Uma trocada de perna que o próprio Jay Powell fez no final do ano passado. Quem lembra disso? Em dezembro, ele saiu para entrevista depois da reunião ali do Comitê de Política Monetária, super otimista sobre a possibilidade da inflação cair rapidamente, e a reação de mercado foi aquela, né? Juro, já tinha previsão de queda de juro em março, era 6 ou 7 cortes de juros ainda esse ano, né? Entendeu que o problema é bem mais sério. A economia norte-americana ainda está bastante aquecida, cresce bem, aí a última estimativa que a gente tem é de crescimento de quase 3% no primeiro trimestre desse ano. Não temos o número oficial, mas uma projeção bastante boa. A moral dessa história toda é, falou, quer dizer, não foi em março, né, o corte de juro. As apostas que existiam para junho praticamente desapareceram. Agora a data que parece ser mais provável é só setembro e talvez mais uma para o final do ano, o que significa um mundo bastante diferente do ponto de vista de juro internacional do que se imaginava. E aí é o dólar para cima, o dólar está praticamente surrando todas as moedas do mundo, né? E algumas apanham mais, outras apanham menos. Onde os fundamentos são um pouco mais sólidos, né? É um movimento natural. Onde o fundamento é um pouco mais frágil, a gente vê movimentos aí mais vigorosos da moeda, algumas estilingadas. Então, Brasil, Turquia, etc., são, né, os países onde a gente vê uma movimentação, um enfraquecimento das suas moedas em resposta ao dólar global mais forte, bem fora de linha do que a gente vê com o resto do mundo. E aqui no Brasil, claramente, nós temos os sinais que você cita, quer dizer, os países que têm uma maior fragilidade interna, no caso nossa, fragilidade da situação das contas públicas, nós tivemos recentes movimentos, né? O governo preparou a lei de diretriz orçamentária para 2025 e ali a gente vai vendo sinais de que... hoje o Fundo Monetário divulgou também um relatório sobre o Brasil prevendo uma alta da dívida interna, da dívida pública. Resultado, a situação fiscal piorou claramente. Ou pelo menos a percepção piorou, né? Bom, é preciso ver a percepção de quem, né? Eu estou muito negativo a esse respeito. Quem acompanha aqui sabe, né? Acho que o que a gente tem hoje, o que está acontecendo, é exatamente o momento ali que cai a ficha de que, olha, essa história toda de arcabouço, etc., não funciona, né? Então, a LDO que você mencionou, Sabenberg, ela, entre outras coisas, ela reduziu a promessa de um superávit que existia lá quando lançaram o tal do arcabouço, equivalente a 0,5% do PIB para o ano que vem. Ele falou, não vai ser isso, vai ser zero. A gente sabe que também não vai ser zero, provavelmente vai ser negativo. Mas mais grave do que isso, quer dizer, a LDO faz projeções para o futuro. Então, projeções são sempre uma coisa meio complicada, mas tem um negócio lá que é revelador. Eles fazem toda uma trajetória ali, e basicamente partindo do pressuposto que o crescimento das despesas total vai se alinhar com aquele que tinha sido prometido no arcabouço. Basicamente crescendo 2,5% ao ano, que é o máximo permitido. Então, mesmo com a despesa total crescendo 2,5% ao ano, para essa conta dar certo, eles precisam reduzir o investimento para níveis ridículos. O investimento teria que cair, sem contar a inflação, quer dizer, cair em termos nominais de 2024 até 2028. A gente sabe que não vai acontecer. O governo tem uma eleição para ganhar. Acho que tem menor vontade do governo reduzir o seu investimento para atender o arcabouço? Não vai. O que vai acontecer é que, da mesma forma que foi alterada a meta fiscal, vai chegar nos próximos anos, o que vai mudar é o próprio arcabouço fiscal. Essa história de que a gente vai crescer a despesa total só 2,5% ao ano, em linha com a receita, etc., também não vai funcionar, porque não se faz nenhuma medida para conter o gasto obrigatório. O gasto obrigatório cresce mais do que 2,5%, o gasto não obrigatório tem que encolher para fazer o outro caber lá dentro. Então, enquanto essa inconsistência não for sanada e não estamos tomando nenhuma medida para que ela seja, isso daí, esse arcabouço está destinado a fracasso. E aí, num ambiente em que o juro internacional está subindo, quer dizer, a melhor analogia com isso é acender um fósforo dentro do tanque de gasolina para ver se ainda tem combustível lá dentro. A resposta é que tem. Tem bastante combustível. Tá certo. E aí, sem contar, né, o Alexandre, sobre os diversos truques legais que se faz para... É como se a gente tivesse duas coisas agora, né? Quer dizer, o cumprimento legal das contas, a situação legal das contas e a situação de fato, né? Sendo que a situação de fato é sempre pior, né? É, aquela velha história, né? A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Então, de fato, quando a gente olha, mentalmente na LDO, quer dizer, por exemplo, o déficit zero ano que vem. Se a gente for olhar ali a diferença entre receita e despesa, Não dá zero, ele dá um número negativo. Ah, mas por quê? Então, como é que está zero lá? Não, porque a gente vai descontar um certo montante de precatórios que serão pagos lá em 2025, vai fazer a mesma coisa em 2025, não vão contar para fins de cumprimento da meta. Ah, super bacana. Agora, avisa a dívida que ela tem que seguir isso daí também. A dívida que está crescendo, ela não pergunta se você conta ou não conta o precatório. Você não tem dinheiro para pagar o precatório, o que você faz? Você vai levantar dinheiro no mercado. Né? Se o buraco é esse, vai ter que tomar 20, 30 bilhões a mais, isso vai aparecer na dívida. Então, assim, obrigado ao Supremo, como sempre, na sua inefável sabedoria, diz que não precisa contar isso, então eles não vão contar, docemente constrangidos o Tesouro vai permitir um déficit, porque do ponto de vista legal não é déficit, e a dívida vai continuar crescendo, porque, afinal de contas, não está dando a menor atenção para que os excelsos juízes do Supremo Tribunal Federal digam ou deixem de dizer sobre o que vale e o que não vale para o resultado primário. Ela vai crescer do mesmo jeito. Exatamente, porque estando na conta oficial ou não estando, você gasta o dinheiro, né, de algum modo. Bom, e além disso, finalmente, nós tivemos hoje a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, dando um resultado, um crescimento de 0,4% em fevereiro e um anualizado, no ano, é crescimento de 2,3%. A gente tem visto sinais de reaceleração da economia. O terceiro e quarto trimestres foram bem fraquinhos. Janeiro e fevereiro já estão num ritmo mais forte. Aí, se a gente combinar o ritmo mais forte da economia, o dólar que saiu ali de menos de 5 para 5,25 e a piora do fiscal, o que vai acontecer nessa história toda é que tem um monte de casa já revisando a perspectiva de corte de taxa de juros para frente. Está também nesse processo, eu acho que está em risco, inclusive, a promessa do Banco Central de cortar 0,5% em maio. O cenário é diferente, acho que o Banco Central pode reconhecer isso e aí promover um corte menor de 0,25, sinaliza também parar o processo de afrouxamento monetário antes do que se imaginava. Quer dizer, o consenso até a semana passada era de uma Selic chegando em 9%, agora já estão pensando, acho que a maioria do mercado ali na casa de 9,25, mas pode parar um pouco antes. E aí, segure-se, porque o que vão bater no Banco Central vai ser uma grandeza. Na hora de gastar, todo mundo fica feliz. Na hora de enfrentar as consequências do que andou fazendo, ninguém gosta. E a questão aqui do Banco Central é que vai haver uma enxurrada de críticas ao Banco Central no momento em que logo já se inicia praticamente, né, o processo de substituição do atual presidente, do Roberto Campos, cujo mandato termina em dezembro. Né? É um mau sinal. Quer dizer, certamente um incentivo extra para o governo buscar colocar alguém que lhe seja favorável, amigável, para não usar a palavra submisso. Bom, Alexandre Schwartzman, muitíssimo obrigado, Alexandre. Até a semana. Até a semana. Grande abraço, Adenberg e Cássia. Até mais. Até vai, mais, Alex. Abraços pro Leandro também. Ah, boa. A gente já combinou que o Leandro vai estar sempre aqui com a gente. Valeu, Alexandre. Até mais. Tchau. E intervalo? E já voltamos. CBN Brasil. Na Vivo, ESG é mais que uma sigla. É um compromisso presente em tudo o que fazemos. Desde a conectividade que impulsiona o desenvolvimento sustentável, até programas de ação climática, reciclagem de lixo eletrônico, iniciativas de diversidade e inclusão e ética corporativa. Sermos reconhecidos como a empresa mais sustentável do Brasil nos impulsiona em busca de um futuro mais vivo. Vivo, a empresa mais sustentável do Brasil, segundo o ISE B3. Uma hora e 17 minutos, Marcela Lorenzetto está aqui conosco. Marcela que está acompanhando toda uma discussão que tem havido em torno da possibilidade de uma retomada da Operação Escudo ou Operação Verão, aquela operação que estava acontecendo no litoral de São Paulo. O que, que a gente tem de informação oficial a respeito disso? Marcela, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos. O governador Tarcísio de Freitas negou a retomada da Operação Escudo no litoral de São Paulo. Essa informação de que a operação havia sido retomada foi confirmada por fontes do governo e pela Secretaria de Segurança Pública, mas agora negada pelo governador Tarcísio de Freitas, que inclusive foi bem enfático. De acordo com ele, o desaparecimento de um policial no Guarujá não ocorreu durante uma operação da polícia, o que faz o caso ter outro direcionamento. Não tem operação escudo, não tem. Eu falei para o secretário de Segurança Pública ontem, não faz sentido. É, a situação que envolve o sumiço desse policial é uma outra situação absolutamente diversa da própria situação de serviço. Mas a operação escudo ela não surge sempre? Não, não é. Não é isso. A operação escudo é protocolar, ocorre quando um policial é vítima de crime. Fontes da segurança... Desculpa, Marcela, desculpe interromper, o que ele está querendo dizer é que só pode ser desfechada a operação quando o policial for morto numa operação policial. Pois é, é isso que dá a entender a fala do governador, né? É. Ele disse que não tem operação escudo, que não é disso que se trata, a situação envolve um sumiço, portanto tem outro direcionamento, não da operação escudo, mas a informação que a gente tem, inclusive do próprio governo, é de que essa operação chamada escudo ocorre sempre que um policial é vítima de crime, mas não delimita que tipo de crime, né? Tá. E o sumiço desse policial na Baixada Santista, no Guarujá, ocorreu num contexto de segurança pública, ele estava próximo a uma região onde há tráfico de drogas, né? Fontes da segurança, inclusive, disseram pra gente, aqui da reportagem da CBN, que o nome da operação ficou estigmatizado por causa das ações de combate ao crime organizado que ocorreram na Baixada Santista. Essa operação foi alvo de críticas de pessoas que falam sobre segurança pública e também sobre pessoas que tratam dos direitos humanos, portanto virou um nome estigmatizado e por isso seria esse o motivo da resistência do governo em nomear essa nova ação que ocorre na Baixada Santista, que busca localizar o soldado Luca Angerami, que está desaparecido desde domingo no Guarujá. Apesar de negar essa retomada da operação, o governador confirmou que houve reforço no policiamento, sim. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que depois do desaparecimento, cerca de 250 policiais foram deslocados para reforçar o policiamento, com o objetivo de identificar e prender os envolvidos. Um homem de 36 anos foi preso, suspeito de participação no desaparecimento. A PM chegou a localizar ontem o corpo de um homem, que não foi identificado ainda ali na região, mas o corpo de bombeiros, que foi acionado, retirou o corpo do local, já informou, enfim, que não há indícios de que se trate do policial desaparecido. Vamos fazer o seguinte, a gente tem muito assunto de segurança pública com a Marcela Lorenzetto, ela vai voltar daqui a pouquinho, a gente vai falar de uma outra situação em que uma criança foi baleada no rosto em uma ação policial na favela de Paraisópolis nessa manhã. E vamos completar também a informação sobre a operação Escudo, a que foi feita efetivamente e que deixou quantos chamados suspeitos foram mortos? Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública na época mostram que foram 28 suspeitos mortos em supostos confrontos, 958 pessoas presas. Isso é a Operação Escudo em julho. Que foi feita. Tem também a Operação Verão. Esses dados eu vou compilar e trago daqui para frente para a gente. Trago daqui a pouquinho. Até mais, Marcelo. CBN Brasil. CBN Tecnologia, uma parceria Tech Tudo. Conosco aqui o Yuri Hildebrand, editor de jogos do Tech Tudo, aqui no áudio e nas nossas telas, Cássia. É isso. Boa tarde para você, Yuri. Tudo bem? Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Sandenberg. Tudo bem? Tudo bem com os ouvintes? O assunto é inteligência artificial. E o ponto que você levanta é que há uma... Já há sinais de que haverá uma escassez de dados para... Escassez de dados para o treinamento de inteligência artificial já, o quê? Nos próximos anos. O que é que temos, Yuri? Então, o que é que acontece? As inteligências artificiais que a gente usa têm como base, né, dados de alta qualidade ou de baixa qualidade, que aí vão desde textos já produzidos ou imagens reais até posts de rede social. E uma pesquisa feita por diversos especialistas do MIT, da EPOC, também de outras universidades como a Aberdeen e Tübingen, apontam para uma escassez desses dados de alta qualidade em 2026. Ou seja, já em 2 anos, as inteligências artificiais teriam que usar dados de baixa qualidade para o treinamento. E aí eu vou explicar mais ou menos o que são esses dados de alta qualidade. O ChatGPT da vida, por exemplo, usa 570 GB só de texto para aprender. São 300 bilhões de palavras nesse volume. Enquanto uma inteligência artificial de imagens usa cerca de 5,8 bilhões de pares de imagem e texto para funcionar bem. Esses dados de alta qualidade vêm de livros, pinturas, fotos, enfim. São conteúdos, ou matérias também publicadas, são conteúdos considerados, né, de alta qualidade, para que as inteligências artificiais sejam mais assertivas na hora de entregar os resultados. E aí um conteúdo de baixa qualidade seria, por exemplo, um post de rede social, uma foto embaçada, coisas do tipo, ou até diálogos tirados da internet. Então a expectativa é que essas inteligências artificiais trabalhem com esse tipo de conteúdo a partir de 2026, tendo isso como base. E o que isso modificaria para a gente? Os resultados que a gente espera de rede social são resultados exatos, né? Pensando em rede social no uso no dia a dia, a gente precisa de cada vez mais assertividade dessa tecnologia. Então, a gente pensar que no molde atual, né, elas vão usar como base informações que não têm tanta qualidade, pode ser um pouco preocupante. E aí eu estou trazendo aqui um exemplo, né, que é bem do nosso cotidiano, bem Brasil, que é essa expectativa do Estado de São Paulo, né, do governo Tarcísio, de usar o ChatGPT para criar materiais didáticos nas turmas de 6º ou 9º ano da rede de ensino público. Um tema que a CBN já tratou aqui mais cedo e que, enfim, é um exemplo de como a inteligência artificial está aí presente no dia a dia e pode ficar cada vez mais. E é importante que essas tecnologias sejam bem desenvolvidas, ou seja, que elas estejam usando dados de alta qualidade, né, para que, enfim, entreguem bons resultados. E, enfim, a pesquisa também chegou num consenso de que, assim, tem soluções, né? As inteligências artificiais, elas dependem hoje de conteúdos de alta qualidade, pensando, assim, em materiais feitos de origem humana, né? Só que já tem inteligências artificiais que usam conteúdo sintético, ou seja, é uma máquina aprendendo a partir de outra máquina. É meio preocupante, assim, pensando no cenário, né? Uhum. Atual, mas enfim, já acontece, já é uma solução. E tem que lembrar também que as novas tecnologias vão surgindo, inteligências artificiais vão usar outros meios de aprendizado. E enfim, a gente tem saídas aí para essa expectativa dos pesquisadores. É uma pesquisa voltada para o modelo atual de desenvolvimento de inteligência artificial. E a gente tem que pensar muito no nosso cotidiano, assim, quantas coisas a gente bota nas mãos da inteligência artificial e pensar que ela também não é perfeita, né? A gente trabalha, né, nós humanos trabalhamos para que ela devolva com exatidão, só que Enfim, não é perfeito, né, Yuri? Exatamente, exatamente. Bom, mas o ponto que você levanta é que nós teremos humanos alimentando as máquinas, e depois o ponto que você citou é que a inteligência artificial trabalhando com dados da própria inteligência artificial, elaborando dados da própria inteligência artificial, esse é o ponto que a gente vai ter que olhar direitinho. Exatamente. Yuri, obrigado, Yuri, até. Obrigado, Sandenberg. Obrigado, Cássio. Tchau. Até a próxima, Yuri. Você sabe, Cássio, que eu estava lendo nas férias um livro de um escritor espanhol chamado Fernando Savater. E é uma espécie assim de um depoimento, sabe? Ele até às vezes assim, parece assim, o último livro dele, sabe? Já é um contemporâneo da minha geração, da minha idade. E ele parece que escreve o livro dando um balanço, assim, né? E lá pelas tantas ele fala... ele falou, eu tenho, por exemplo, várias preocupações. Não é que eu não estou preocupado com nada, mas... Ele falou, eu tenho várias preocupações, mas, por exemplo, eu não me preocupo com a inteligência artificial. Eu continuo preocupado com a estupidez natural. Que essa esteve sempre aí e vai continuar também, né? E agora? Intervalo. Já voltamos. CBN Brasil. ...2024, com o grito de gol que você gosta. Pro gol! Gol! Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monro Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Paulista bom de palpite, profetiza na betnacional.com. Patriane, tem Patriane ao lado do metrô Paraíso e da Chácara Clabin. Visite os decorados, quem compara, compra Patriane. É sabor, é suculência, é maciez, maturata, é churrasco e ponto. E Felizência na obra? Então tá tudo certo. Tudo Tigre. Lentidão na rodovia Raposo Tavares, na chegada à capital, do quilômetro 28 ao quilômetro 26 e também na aproximação da região da Granja Viana. Pontinho de parada também perto da região do Butantã. Castelo Branco na chegada a São Paulo, bem melhor em relação a Raposo, mas tem lentidão sentido interior, na região de Alphaville principalmente. Após o Rodoanel, então a partir do quilômetro 21 até o quilômetro 24 em Alphaville, com movimento intenso de veículos. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com seu corretor. Marcela Lorenzetto está de volta. A gente ficou aqui devendo aquela informação. Nós temos mais alguns detalhes da ocorrência da manhã de hoje na favela de Paraisópolis, em que uma criança acabou sendo baleada no rosto em uma ação policial. Marcela. Pois é, Cássia, na manhã de hoje, um patrulhamento de rotina na região de Paraisópolis, zona sul da capital paulista, terminou com um menino de 7 anos ferido. O governo afirma que os policiais militares foram recebidos com tiros por ser uma região que tem presença de tráfico de drogas, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas. Um vídeo gravado por moradores da comunidade, o qual a TV Globo teve acesso, mostra policiais militares recolhendo objetos na rua Ernest Renan, onde ocorreu esse tiroteio. Nas imagens, é possível ver pelo menos 10 agentes à procura de objetos no chão. Os moradores disseram que a criança foi atingida por um disparo no olho, mas o governo informou que ela foi atingida no rosto por estilhaços de bala. Não houve perfuração. O menino de 7 anos foi socorrido, inicialmente encaminhado para uma UPA da região. Depois foi levado ao Hospital Campo Limpo, onde está internado com quadro de saúde estável e está junto dos familiares. Há ainda uma tentativa na TV Globo, a ouvidoria das polícias ainda falou que essas imagens podem mostrar uma tentativa de ação desses policiais de seguir numa linha ilegal, a gente vai apurar e trazer ao longo da nossa programação mais informações a respeito desse caso, Cássia. Felizmente, então, a criança passa bem, já tem estado de saúde estável. Marcela continua acompanhando esse caso, traz mais informações para a gente logo mais. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de abril de 2024. O ministro José Múcio afirmou que a defesa de um país não pode ser improvisada. Responsável pela missão, a pasta que ele comanda teve um corte orçamentário de 280 milhões de reais. Múcio disse que a área recebe recursos modestos diante dos desafios que tem de enfrentar. Segundo o ministro, a defesa não tem apelo eleitoral, mas é fundamental para a soberania do Estado. Ele deu a declaração em sessão da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O Conselho de Ética da Câmara sorteou três nomes para disputar a relatoria do processo de cassação contra o deputado Chiquinho Brazão. O parlamentar é acusado de ser um dos três mandantes da execução da vereadora Marielle Franco. Jack Rocha, do PT do Espírito Santo, Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais e Joseildo Ramos, do PT da Bahia, são os novos indicados. Apenas Rosângela Reis, do PL, votou na semana passada contra a manutenção da prisão. Na ocasião, o plenário da casa decidiu manter Chiquinho Brazão na cadeia. Cabe agora ao presidente do Conselho de Ética, Leur Lomanto Júnior, escolher o relator. O sorteio teve de ser refeito depois de os três parlamentares pré-selecionados, Bruno Ganem, Ricardo Aires e Gabriel Mota, desistirem da tarefa. A Polícia Civil de Pernambuco indiciou o empresário Rodrigo Carvalheira. Ele é investigado por estupro em três inquéritos que já foram enviados ao Ministério Público do Estado. O empresário foi detido e levado para um centro de observação e triagem de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, na quinta-feira passada. Pelo menos três mulheres prestaram queixa contra Carvalheira. Ele é dono de um restaurante de empreendimentos imobiliários, foi secretário de turismo da cidade de São José da Coroa Grande e presidiu o antigo PTB pernambucano. O empresário nega as acusações. No horário de Brasília, 1h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Olá, trabalhas na casa ainda? Olha, eu acho que sim, porque o crachá passou, né? Passou? O crachá passou, o e-mail abriu, sabe? Todos aqueles abriu. Indicadores. Teve que trocar de senha, aquela coisa que você passa não, muito tempo. Não, nem precisou trocar de senha, não. Nada. E além disso, teve uma outra coisa importante aqui. Você sabe que pra gente entrar, pra abrir a porta, é digital, né? Você coloca o dedo ali. Aí eu tava meio apreensivo, coloquei o dedo e abriu a porta. Abriu a porta? Ah, então, que bom. Tá valendo. Então, bem-vindo de volta, Carlos Alberto. Oi, Cássia. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, eu viajei, passei férias, voltei e tá lá o Lira brigando com o Lula. Passou quase um período sabático e continua o Lula brigando com o Lira. Qual período sabático? Quantas semanas é sabático? A gente ficou com saudade, pareceu muito mais. Pô, quatro semanas. É tanta falta que você nos faz. Mas sim, Sardenberg, falsa, a coisa... Né? Não é falsa, não. Ela lembrava de você com muita constância. Não é? É verdade. O Leandro ficou até chateado. É. Bom, mas voltando à vaca fria, continuam brigando, a coisa piorou, inclusive na sua ausência, porque o Lira levou para o ON aquilo que ele falava em off a respeito do ministro Alexandre Padilha, o chamou de incompetente na semana passada e disse em alto e bom som que ele era seu desafeto pessoal. Desde então, as coisas pioraram com a demissão de um primo do Arthur Lira da Superintendência Regional do INCRA, lá em Alagoas. O Padilha jura que não tem nada a ver com isso, que não passou por ele, que ele ficou sabendo pelos jornais. Mas o fato é que foi debitado na conta da articulação política, porque mesmo sendo uma decisão do Ministério de Reforma Agrária, deveria passar pelo Planalto, uma vez que diz respeito a um parente do presidente da Câmara. E o resultado, Sardenberg, deverá ser aí uma série de medidas em retaliação ao governo. Ele pensa em desengavetar uma série de pedidos de CPIs, instalar 5 simultaneamente, o que vai obrigar o governo a ficar sambando ali para nomear gente e fiscalizar o que se apura em cada uma delas. E também está querendo lançar mão de várias medidas de contenção ao judiciário. Isso não tem exatamente a ver só com a briga com o governo, é uma pauta sobre a qual ele vinha sendo cobrado pelos deputados, desde que houve uma série de ações contra deputados, como o Alexandre Ramagem, o Carlos Jordi, mais recentemente até a história do Chiquinho Brazão. Então, ele deve lançar essas medidas de blindagem a deputados, medidas que contêm as prerrogativas do judiciário e pensando em instalar essas 5 CPIs para dar um recado para o governo. Enquanto isso, o que acontece é que a pauta econômica vai ficando ali prejudicada. Ontem teve uma audiência pública na Câmara entre prefeitos da Frente, né, Nacional dos Prefeitos e deputados, em que aquela medida que reonera a previdência dos municípios foi, enfim, detonada por todos, numa evidência de que esse projeto do governo não deve ir adiante. A mesma coisa que ele do Perse, que também é anterior às suas férias, essa polêmica segue, porque a Câmara continua querendo prorrogar o benefício ao setor de eventos e o governo está vendo que vai ser difícil terminar com ele agora. Então, aquela receita toda de que o Haddad precisa para cumprir a meta fiscal da qual ele começa a desistir paulatinamente, essa receita está difícil de garantir nesse clima de beligerância que está na Câmara. Agora, Vera, pegando assim por um outro lado, tem essa, enfim, a briga do Arthur Lira e tal, já tem um conflito grande, envolve coisas grandes, né, que é basicamente o dinheiro das emendas, né, que é já chegou que é 0,5% do PIB, né, de dinheiro das emendas e tal. Agora, no caso específico, né, a história é porque o Lira ficou chateado que demitiram o primo dele da presidência do INCRA de Alagoas, né, quer dizer, pô, caramba, já começa assim, quer dizer, então o Arthur Lira tem o direito de indicar um primo para o INCRA de Alagoas. O MST não gostou, fez pressão, aí demitiram o primo do Arthur Lira. O Arthur Lira, enraivecido porque o primo foi demitido, quer dizer, pô, caramba, quer dizer, não é que nós estamos vendo aí de gestão pública? Não se trata disso, não se trata de gestão pública, de cuidado com o dinheiro público, de saber o que esse primo fez, que, né, gerou a demissão, ninguém nem questiona nada disso. É puro nepotismo, puro fisiologismo mesmo na veia. E se fosse só o primo, estava bom, né, Sardenberg? Mas o que ele tem de nomeado no governo é primo, é tio, é a caixa inteira, né? Toda a direção da caixa. Ali na Codevasf é um monte de gente. Então, não é só o primo, mas é que isso foi visto como algo simbólico para afrontá-lo. É isso que me explicam os aliados dele. Olha, não é pelo primo, é que isso vem depois do que ele falou do Padilha, é óbvio que é uma medida para afrontá-lo. O que todo mundo está antevendo é que vai se tornando muito difícil que ele e o governo estejam no mesmo barco na disputa pela sua própria sucessão, né? E que aí, se o governo resolver fomentar um candidato contra o candidato dele, aí a coisa tende a degringolar e virar uma guerra mesmo. Então, é um momento ali que antecede a guerra, todo mundo ainda tentando contemporizar mas o governo vivendo maus bocados, porque além de toda essa situação na Câmara, amanhã tem sessão do Congresso para votar os vetos do Lula. E o Rodrigo Pacheco, que esse supostamente é aliado, né, foi o hater, ele supostamente está no, nos fãs, ele incluiu já nessa leva o veto da saidinha, que não precisava, porque não está trancando a pauta. Então isso aí também parece ser um recado de que eles querem derrubar esse veto para mostrar para o governo que essa medida teve um amplo apoio do Congresso e que ele não deveria ter vetado, mesmo que o veto tenha sido muito localizado ali num item só. Mas já deve cair por terra amanhã mesmo. Então também isso é um recado para o governo. Não é boa a situação do governo no Congresso. Agora, é certo que o governo Lula... O Executivo precisa da aprovação de medidas importantes no Congresso Nacional e tem a sua própria pauta, etc. Então tem que fazer, claro, as tais coalizões, acertos, combinações, etc. Mas também não pode ceder assim a essas arbitrariedades, esses excessos do Arthur Lira, né? Não pode, mas se colocou numa situação muito complicada, Sardenberg. Vamos imaginar, de tudo que foi votado ano passado, o que teria saído sem ele? Nenhuma única medida. Nem reforma tributária, nem arcabouço fiscal, nem a volta do CARF, nem a coisa das SAs que foi mexida, nada teria saído se ele não tivesse articulado, pelo fato ali de que o governo não tem uma maioria, não tem maioria nem com os partidos que ele colocou para dentro depois já do governo instalado. Então é uma situação ali da mão para a boca de que o governo Lula vive no Congresso. E ele foi ali de uma importância capital para isso. Há um custo altíssimo, é verdade, muito alto, e que o governo talvez não devesse bancar. Mas aí é uma escolha de Sofia bem complexa, porque qual ia ser a lei fiscal em vigor? Não ia ter reforma tributária, não ia ter nada. Teria passado um ano e o Haddad talvez nem tivesse segurado no cargo, porque... como que estariam as contas públicas, como que estaria a confiança no governo. Então o Lira, quando você senta para conversar com ele, ele põe tudo isso num caderninho ali, que ele entregou as coisas que ele tinha para entregar. Então é uma relação bastante complicada, mas sem ele o governo estaria pior hoje, eu acho, em termos de avaliação, em termos de entregas. Ah, certo. Bom, agora, se for uma estratégia do governo procurar um outro candidato, ele está jogando na estratégia de, da medida que se aproxima o final do mandato do Arthur Lira, o poder dele vai diminuindo. Mas é uma estratégia arriscada, né? Porque ele tem um grupo grande em torno de si. Se o governo resolver bater chapa com ele e sofrer uma derrota como sofreu a Dilma com o Quinalha ali contra o Eduardo Cunha, ou como o próprio Lula sofreu lá atrás quando Severino Cavalcante foi eleito, aí a volta da roda... Epa! Alô, Vera? Aí é que o bicho pega. Não, Vera, como é que é? A gente picotou quando você estava falando que aí a volta... A volta da Borduna é pior ainda. E olha, parece que tem gente nos ouvindo. A volta... Alô, Vera? Bom, cortou a ligação. Cortou. Vera, depois, agora eu fiquei curioso, como é que é isso? Ela tá lendo aqui. Nós vamos tentar daqui a... Vera? Vera? Voltei? Voltou sim, mas você leu uma coisa que a gente não ouviu. Você falou, tem gente nos ouvindo, aí cortou de novo. Tem gente nos ouvindo porque uma das pessoas que a gente mencionou aqui era quem estava ligando. Então... E falou o quê? E eu estou me ouvindo em retorno agora, mas está tudo bagunçado. Não deu tempo de falar, eu falei, estou na rádio, já ligo. Então, tá. Viva Voz 2, deve ter novidade. Boa, nossa. Mais um motivo para ouvir Viva Voz 2 com a Vera Magalhães, logo mais no Ponto Final, junto com a Carol Moran. Beijo, Vera. Obrigado, Vera. Desculpe aí a confusão na comunicação. Gente. Até mais. Beijo, tchau. Até mais. Até mais. Agora nós temos uma informação chegando de Brasília, antes das notícias da sua cidade. Larissa Lopes. Cássia, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que se as Forças Armadas ficaram em débito pelo golpe de 64, elas acreditaram por ter evitado o golpe em 2022. A fala do ministro foi em referência às ações do STF que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros das Forças Armadas por tentativa de golpe de Estado, visando impedir a posse do presidente Lula. Segundo o ministro, jogadores indisciplinados foram detectados e quer que eles sejam punidos, isso em referência aos militares que apoiavam a tentativa de golpe. Múcio ainda disse que se criou um medo de GLO, garantia da lei e da ordem, mas, segundo ele, militar que quer dar golpe não precisa de GLO nem de Constituição. Se eles rasgam a Constituição, não há regras e eles são arbitrários e contra a lei. O ministro ainda disse que teve o 8 de janeiro porque o governo do Distrito Federal não mandou a polícia como tinha prometido. Kátia. Muito obrigada. A informação da Larissa Lopes. E agora, Carlos Alberto? Intervalo. E já voltamos. CBN Brasil. Na chegada a São Paulo, pela rodovia Ayrton Senna, pontos de parada do quilômetro 22 até a altura do quilômetro 15, também na aproximação da marginal do Tietê. Para o interior, com boas condições na Ayrton. Dutra permanece com lentidão do quilômetro 16 na chegada a São Paulo até o quilômetro 218. Inclusive também com pontos de parada adiante na aproximação da rodovia Fernão Dias pela lateral. Tem canteiro de obras no entorno da Fernão Dias nos dois sentidos. E depois lentidão do 230 até o 231. Expressa um pouco melhor. A linha New R da Randon tem tecnologia, segurança, design e sustentabilidade para você ir além. Linha New R, a Randon à frente, outra vez. A Patriane traz para São Paulo dois lançamentos ao lado do metrô. Um prédio fica no Paraíso, perto da Paulista. O outro é vizinho da Chácara Clabin, ao lado do metrô Imigrantes. Não são estúdios, são apartamentos com uma suíte, lavabo, varanda gourmet e depósito. Os prédios são tão tecnológicos que tem vaga determinada com ponto elétrico e fazenda de energia solar. Visite os decorados da Patriane ao lado do metrô. Estão lindos. Quem compara, compra Patriane. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felizência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felizência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo tigre. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação, não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Lentidão na Avenida Rebouças, praticamente de ponta a ponta no sentido do centro, Alameda Gabriel Monteiro da Silva é alternativa. Para o bairro, o trajeto melhor tem pontinho de parada na aproximação da Henrique Chalma e também na altura da Faria Lima. Dica do dia, Seresto. Seu pet busca bolinha na grama e esconde coisas na terra? Então ele precisa de Seresto. A coleira que protege contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. Ô, Carlos Alberto. Cássia Regina. Tem programação para a tarde de hoje? Não, tem. Tem? Tem algum compromisso, por quê? É, fique esperto com a chuva. Por causa da chuva. É, dependendo de onde você for na cidade, como você for. Hoje tem previsão de chuva forte aqui na cidade de São Paulo, inclusive com ocorrência de temporais. A gente tem uma área de instabilidade chegando, hoje vai fazer com que a temperatura caia a partir de amanhã. Por enquanto, uma temperatura ainda elevada, uma tarde abafada na cidade, 29 graus. Mas amanhã a gente vai ter uma queda vertiginosa da temperatura máxima prevista. Temperatura máxima prevista nesta quinta-feira para a cidade de São Paulo entre 21 e 22 graus apenas. O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. E aí, Teco, como vai? Oi, Sandenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Teco, boa tarde. Bom, o Davi ganhou 3 milhões de reais no BBB. E aí, ele faz o que com esse dinheiro, Teco? Ó, ganhou uma época boa. Bom, três, não tem época ruim para ganhar 3 milhões. Essa é verdade. É verdade. Qualquer época é boa para isso. Qualquer melhor que isso, só 4 milhões, né? Só 4, é verdade. Mas é uma época boa para ele investir, tem muita coisa. Acho que a primeira regra, Sandenberg, não sabemos se é o caso dele, mas é pagar o que está devendo, né? Principalmente o que está correndo juro contra ele. Se tiver um cheque especial, se tiver um cartão de crédito, essas coisas, é sempre bom quitar, porque você, o juro que corre contra você é imarcável, né? Acho que o cunhado pode deixar para depois, se ele não gostar muito do cunhado. Agora, para investir, Sandenberg, eu fiz uma conta aqui, hoje, se ele colocar aqui em duas, nas duas coisas que são a mesma, né? Que são, na minha cabeça, a coisa mais segura, líquida, disponível, que seria ou o Tesouro Selic ou um CDB que pague 100% de CDI com liquidez diária, esse dinheiro está rendendo para ele 25 mil reais mês. Bastante, né? Bastante. Bastante, 25 mil reais ao mês. Se ele quiser e puder, né, uma parte desse dinheiro continuar em coisas conservadoras, mas aí com um prazo de um ano, dois anos, como a gente falou essa semana, Cássio, ele vai achar ali produto pagando 11, 11,5, 12, e aí dá para dar uma incrementada, mas aí teria prazo. Dá para ele tirar sem correr risco aí uns 27, 28 mil reais por mês tranquilamente. Se ele quiser correr algum risco, acho que tem coisa interessante para ele ali, hein? Ainda tem muito fundo imobiliário atraente, atrativo, é uma classe de ativo que subiu nesses últimos tempos, mas ainda tem coisa interessante e também gera uma renda mensal, né? Então vai pingar todo dia 10, dia 12 ali um dividendo, que é o aluguel na conta dele. E se ele quiser correr risco e comprar ação, vai ter coisa ali na bacia das almas. Tem uma quantidade enorme de ações aí nas mínimas históricas, com 40% de queda só esse ano. Aí tem risco, evidentemente, mas tem prêmio também. Acho que tem muita coisa legal que ele pode fazer, além de gastar, né? É verdade. Ah, aliás, isso que eu ia falar, né? Antes dele começar a pensar em investimento, gastar um pouquinho, né? Se divertir um pouco com esse dinheiro. Não é não? Sempre, claro, claro. Mas é uma época boa para se investir. Às vezes as taxas estão muito baixas, ou às vezes não tem tanta opção. É um momento curioso onde você tem muito prêmio ali, quase todos os tipos de investimento. Você consegue ver oportunidade de ganho ali. Então, não tem hora ruim para ganhar 3 milhões, mas acho que, além de tudo, ele deu essa sorte. Vai fazer bons negócios se fizer mas direitinho. Mas se ele aplicar e ganhar os 27 mil por mês, e se ele gastar os 27 mil por mês, ele está gastando a parte da inflação também, né? Está corroendo o capital, né? Sim, claro. Tem que fazer essa conta, né? Que o dinheiro vai perdendo ali, sei lá, uns 4, 5% ao ano vai perdendo de valor. Então ele teria que sacar esse dinheiro e deixar uma parte dele lá para manter o poder de compra, né, do dinheiro. Mas é uma grana boa, né? 27, 30 mil reais ali por mês, todo mês, é um bom dinheiro. Se ele conseguir se gastar menos do que isso, às vezes nem gastar, porque também vai continuar tendo outras fontes de renda ali, esse dinheiro vai fazer estrago. Esse mês, Salimena, enquanto você não estava aqui, a gente teve aqueles títulos lá do Tesouro do IPCA+, todos acima de 6% no juro real, né? São vencimentos mais longos, mas esses títulos estão pagando 6,1% ao ano de juro real, mais a inflação. a qualquer vencimento a partir de 2035. Então, é uma fortuna, né? É, 6% acima da inflação. É. Tá bom. Até comidinho, o São Paulo melhorou? Aconteceu tanta coisa com o São Paulo nesses tempos, Sardenberg. Tanta coisa, você faltou você para gerenciar a crise, para mexer pauzinho. A gente tá esquisito, viu? Tá certo. Bom, hoje tem um jogaço. É City e Real Madrid, né? Hoje tem esse jogaço, City e Real Madrid. E tem um jogo que tá me dando medo, que é o Flamengo e São Paulo à noite, né? Ai, ai. Teco Medina, obrigado, Teco. Até mais. Até mais, até amanhã. Tchau, até tchau. Amanhã. Manchester City e Real Madrid pela semifinal, quarta de final da Champions. E o primeiro jogo foi em Madrid, foi 3-3, uma coisa espetacular. Sempre tendo virado, o time passava, né, na frente, tirava, né? 3-3, vamos ver agora. E agora o que tem? Intervalo. Já voltamos. CBN Brasil. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Na Vivo, ESG é mais do que uma sigla. É um compromisso presente em tudo que a empresa faz. Desde a conectividade que impulsiona o desenvolvimento sustentável, até programas de ação climática, reciclagem de lixo eletrônico, iniciativas para inclusão social e ética corporativa. Ao coletar mais de 12 toneladas de lixo eletrônico em 2023, a marca tornou o Vivo Recicle um dos maiores programas de economia circular do Brasil. Com estratégias climáticas bem definidas, a Vivo é uma empresa carbono neutro e opera com energia 100% renovável. A Vivo também contribui para a transformação digital do Brasil, levando tecnologia para cada vez mais pessoas. E por um futuro ainda mais inclusivo, promove ações de empregabilidade com vagas afirmativas. Vivo, a empresa mais sustentável do Brasil, segundo o ISE B3. Viva no seu tempo. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felizência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felizência, minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo tigre. A Letícia Veloso vai se despedindo por hoje aqui do CBN Brasil. Traz uma última informação para a gente, Letícia. Oi, Cássia. Falo então da Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, lentidão do Cebolão até após a ponte do Biquiri. Dá para utilizar local, depois movimento intenso na altura da ponte da Casa Verde, em todas as pistas, até o acesso à Dutra. Neste caso, Irmão Marquete, Marquês de São Vicente, Nama Peritino e Janote, Sérgio e Tomás ajudam em acortar parte dessa lentidão. Tietê no sentido da Castelo, melhor, com pontos de parada na aproximação da ponte da Casa Verde na Expressa, local segue bem, e adiante só um pontinho de parada mesmo na aproximação do Cebolão. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Patinho bovino moído em embalagem de 500 gramas de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. E os nossos ouvintes, hein? Mandando mensagens pra cá, escrevendo pra gente, falando aqui desse prêmio do Davi, dos investimentos aí que o Teco Medina sugeriu que possam ser interessantes, né, pra ele. Você ganhasse esse prêmio de uma vez, você já ia sair investindo ou você ia gastar um pouquinho antes, Carlos Alberto? Mas já sabe o que eu tava vendo, porque nós ganhamos, né, o nosso bolão aqui Nós ganhamos na Mega Sena, né? Nós ganhamos na Mega Sena. Agora explica, né? Porque você fala assim, nós ganhamos na Mega Sena, o pessoal vai achar que a gente ganhou o prêmio principal, que a gente tá rico. É, a gente ganhou. Deu quanto pra cada um? Deu 140 reais. Deu 140 reais pra cada um, exatamente. Mas eu e fiz foi isso. A quadra, né? E foi a quadra. É que é um grupo grande, tá? Né? Muita gente ganhou. Mas enfim, gente, foi 140 reais. Mas podemos dizer, ganhamos na Mega Sena. CBN Brasil. Bom, chegando aqui ao fim, eu queria registrar e deixar, por causa do tempo, deixo para amanhã, um e-mail muito interessante do nosso tradicional ouvinte, o Padre Hugo, lá da Califórnia. Ele fez uns comentários aqui que eu quero colocar no ar amanhã. Bem pertinente. Sobre a questão do aborto, do direito à vida e tal, porque a gente tratou disso na informação lá de Brasília sobre a elaboração de um novo projeto de Código Civil, que no Código Civil é que se define o direito à vida, o momento em que a vida existe e tal, passa a existir. E o padre então fez uns comentários bem interessantes que eu vou querer retomar esse assunto amanhã. E vamos ficando por aqui, Cássia Regina, e na curadoria, como sempre. Na curadoria da Laura Capelluccini. Os trabalhos técnicos. Da Priscila Gubiotti. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Muito obrigado pela audiência. Até mais.